Quem já teve um amor que jurava nunca te esquecer e do nada some da sua vida sem te dizer nenhum adeus? Juliano Rocha, embalando os corações. Portal do Rocha. Quem era que mandava mensagem falando de amor e jurava que eu era o dono do seu coração? Mas imprevistos acontecem e o amor, quando se esquece, sempre acaba em uma ilusão. Mas imprevistos acontecem e o amor, quando se esquece, sempre acaba em uma ilusão. Mas eu não vou parar em baixar a cabeça pra você. Vou procurar um amor que saiba me entender e que seja o dono do meu coração. Mas eu não vou parar em baixar a cabeça pra você. Vou procurar um amor que saiba que seja o dono do meu coração. E é com imenso prazer que eu convido meu parceiro Gilmanei Ferreira, o campeão da vaquejada, a fazer essa moda comigo. Eita, é um prazer muito grande, eu, Gilmanei Ferreira, cantar com você, meu parceiro Jordão Arrocha. Quem era que mandava mensagem falando de amor? Era o dono do seu coração. Mas imprevistos acontecem e um amor, quando se esquece, sempre acaba em uma ilusão. Mas imprevistos acontecem e um amor, quando se esquece, sempre acaba em uma ilusão. Mas eu não vou parar, nem baixar a cabeça pra você. Procurar um amor que saiba entender e que seja o dono do meu coração. Mas eu não vou parar, nem baixar a cabeça pra você. Procurar um amor que saiba entender e que seja o dono do meu coração. Seja o dono do mundo.